Porque tudo na vida pode ser um filme. Tudo na vida pode ser como no cinema. Quando se faz cinema, não há regras, só pecados. E o pecado cardeal é o tédio. Não gostava nada de ser pobre, tampouco gostava de ser camponês. Detestava a minha condição de garoto pobre, obrigado a trabalhar num jornal por uns míseros tostões, forçado a viver naquele infeto gueto siciliano de Los Angeles. Na minha família ninguém sabia ler nem escrever. Queria escapar àquele destino, queria dar o salto o mais depressa possível. Procurei um estratagema, um apoio, uma vara que me catapultasse do meu miserável habitat de Zés Ninguém para o opulento mundo dos que eram alguém. Tentei a via da cultura, procurei uma bagagem técnica, mas a vara partiu sem pleno salto. Ponderei outros saltos de mais rápidos resultados, o contrabando de bebidas alcoólicas, o pugilismo, o beisebol, uma ou outra vigarice. Quando por fim encontrei a vara certa, verifiquei que não era de bambu, nem de vidro, nem de metal. A verdade é que nem sequer era uma vara. Era um tapete mágico, feito de espirais, de pequenos anéis cobertos de uma fina camada de plástico flexível que transportava nos seus filamentos o código genético de todas as artes cultivadas pelo homem e cuja matéria dava vida, através de uma qualquer misteriosa magia, às esperanças, aos medos, aos sonhos da humanidade. O tapete mágico do cinema. Foi graças ao seu feitiço que me catapultei para a fama. João Lopes, quem foi Frank Capra? Frank Capra, de facto, é uma daquelas referências do cinema americano clássico que, por assim dizer, persiste para além das épocas e das modas. Tanto que é frequente ainda hoje em dia se dizer que o filme A, B ou C é à maneira de Capra. Isto porquê? Porque Capra conseguiu, sobretudo, criar modelos de cinema popular. Para o definirmos da forma mais simples, mas que me parece bastante justa, ele é um criador de grandes narrativas lendárias sobre a nação americana, mas não do ponto de vista dos grandes feitos históricos. Digamos que uma imagem sugestiva poderá ser esta. Ele é alguém que existe em paralelo com John Ford. John Ford foi o homem das grandes aventuras, da conquista dos grandes espaços, da expansão para o Oeste. Frank Capra, pelo contrário, é o cineasta dos grandes dramas ou das grandes tragédias individuais. Por exemplo, filmes como... ou um filme como Peça a Palavra, que é de facto um emblema da obra de Capra, é um filme onde, de forma muito nítida e muito simbólica, o essencial decorre sempre do confronto entre o indivíduo e um sistema. Entendendo-se aqui por sistema, todo o conjunto de regras que faz funcionar o universo político-social. No fundo, e resumindo, Capra foi o retratista da afirmação do indivíduo face aos limites impostos pelo próprio sistema. A esmagadora velocidade da história do cinema não tem paralelo na cronologia humana. Como se de um dilúvio bíblico se tratasse, arrastou consigo todas as outras artes, espalhando-as com generosidade pelo mundo inteiro. da fertilidade dessa terra diluviana, nasceram espontaneamente os estúdios, as salas de cinema, os artistas e toda a sua criatividade. Tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que fazemos nesta arte que é o cinema, provém da arte em si, provém do filme, esse tapete mágico. Eu fui um dos privilegiados. Consegui agarrar-me às franjas desse tapete voador e içar-me à força de braços até ficar em pé e partir para uma viagem de aventura. E que viagem! Como se tivesse embarcado num meteoro. E o que diz João Bernardo da Costa, um fã assumidíssimo de Frank Capra? Capra, um dos maiores cineastas americanos, portanto, um dos maiores cineastas deste século de cinema. É um homem que nasceu na Europa, nasceu na Sicília, emigrou numa família muito pobre, emigrou muito novo para a América, com a criança ainda, foi com toda a família para a América, naquelas vogas de imigração que se deram no princípio do século, e na América se veio-se a transformar mais tarde num dos grandes nomes de Hollywood e um dos realizadores mais importantes. Segundo o título das memórias dele, o nome por cima do título, ele vangloriava-se de ter sido o primeiro realizador, portanto a ter tido essa honra em que os filmes eram anunciados, um filme de Frank Capra e depois o título do filme. Portanto, em que o nome do realizador, sobretudo numa época, nos 30, em que se dava muito mais importância aos atores e se distinguia sobretudo os atores que entravam no filme, do nome dele ser o primeiro a vir em cima do título e, portanto, precedendo o próprio título do filme, o público já tinha decorado o nome dele e, portanto, ia ver os filmes em grande parte sabendo que se tratava de um filme realizado por Frank Capra e isso já era um chamariz suficiente, independentemente dos atores que entravam nesse filme ou não. Tudo começou com uma carta. Uma carta da América, quando eu não era mais do que uma criança de enormes olhos e 5 anos de idade. Era a primeira carta que o meu pai, Salvatore Capra, um camponês de 47 anos, recebia em toda a sua vida. Na casa do meu pai, em Bisaquino, na Sicília, uma velha casa de pedra e argamassa, coberta de fendas, mas teimosamente enraizada nas rochas, o parco da aldeia lia a carta a um punhado de parentes embasbacados. O meu pai, a minha mãe, 6 filhos cobertos de andrajos. Os 4 irmãos do meu pai, as respectivas famílias e todos os parentes da minha mãe. Recordo com nitidez o trauma que tive ao aperceber-me que em todo aquele meu clã de camponeses nem um só sabia ler. Sabia já que as pessoas eram diferentes, algumas pobres, outras ricas, algumas boas, outras más. Sabia tudo isso porque aprendem quase tudo antes mesmo de começarem a andar. Agora sabia também que os camponeses são pobres e que por serem ignorantes são obrigados a trabalhar como animais. Essa noção deve ter-se insinuado qual ferro em brasa na minha mente de criança. Nunca a esqueci. Nunca consegui ultrapassar o ressentimento que me causava. João Lopes, as temáticas de Frank Capra sempre assentaram em defesa dos oprimidos, dos anónimos, dos Zés Ninguém, que, ao fim e ao cabo, no final de cada história, venciam sempre. Eu diria que isso é sobretudo uma temática que ele define e consolida a partir do princípio dos anos 40, quando faz uma série de filmes com atores muito populares na época, como Gary Cooper e James Stewart. De facto, apetece aplicar a Capra uma noção que um outro cineasta contemporâneo dele, Alfred Hitchcock, muitas vezes referia como essencial para se ter um bom drama. Isto é preciso ter um homem ou uma personagem invulgar, aliás, peço desculpa, uma personagem vulgar numa situação invulgar. Esse contraste entre, digamos, a banalidade da personagem, banalidade no sentido de ser possível qualquer um de nós identificar-se com ela, e depois o extraordinário da situação, é daí que nasce o drama. E de facto, isso tornou-se uma espécie de matriz, ao mesmo tempo narrativa e emocional, para envolver os espectadores, porque faz parte das regras de identificação que qualquer drama impõe, essa possibilidade de nós nos reconhecermos na personagem que está a viver o drama. E isso nos filmes de Capra é muito forte. Toda a gente a considerara uma carta espantosa, inacreditável, vinda de Los Angeles, um lugar na Califórnia de que ninguém nunca ouvira falar. Escrita por uma pessoa também ela desconhecida, Maurice Orsatti. A notícia espalhou-se. Os camponeses largaram as enxadas e vieram dos campos a correr. Encheram a casa do meu pai, apinhados à entrada da porta, para ouvirem o pároco ler a carta, vezes sem conta, essa carta que vinha esclarecer o mistério que há 5 anos pairava sobre Bisaquino. Essa carta que falava de Ben, o filho mais velho do meu pai. 5 anos antes, no dia em que fizera 16 anos, Ben levara, como de costume, as ovelhas do meu pai a pastar nos prados cheios de papoilas que rodeiam o santuário da Virgem Santíssima, no cimo da colina. As ovelhas voltaram. Ben não voltou. 5 anos de novenas e velas acesas, mas nem uma palavra de Ben. Choraram a sua morte. E agora, esta carta vinda do outro lado do mundo. Foi certamente um dos primeiros que o público fixou o nome, de facto, numa altura em que não era muito comum falar-se no realizador, em que toda a publicidade ao filme assentava nos atores. E isto ele conseguiu, sobretudo nos anos 30, embora ele tenha começado a sua carreira de realizador nos anos 20, com uma série de comédias, filmes cómicos, sobretudo, com um cómico muito célebre, o Harry Langdon, dos anos 20. São esses filmes que lhe dão uma reputação grande. Mas a reputação maior conquista efetivamente nos anos 30 através de uma série de filmes sociais, de conteúdo social, que se combinam admiravelmente com o espírito dessa década na América. Agora era em mim que a família depositava toda e qualquer esperança de fama e glória. Em junho de 1918, no dia em que tive nas mãos o diploma de engenheiro químico, deram em minha honra uma festa de arromba e brindaram ao futuro administrador bancário da família. Estando desde o berço habituados a venerar o dinheiro, pensaram muito naturalmente que a maior recompensa para quem tira um curso e se mata a estudar era ser dono do sítio onde as pessoas guardam esse dinheiro. Para eles, ser engenheiro era algo de muito vago e pouco gratificante. A seus olhos, era pouca a diferença que separava o engenheiro do sujeito de avental que passa o dia a levantar e a baixar as alavancas das máquinas. Quando lhes expliquei que as grandes empresas industriais lutavam com falta de licenciados em engenharia, pedindo-lhes encarecidamente que aceitassem empregos, que além de ordenados principescos lhes ofereciam a possibilidade de ficarem livres da tropa, voltaram a ficar impressionados. Mas quando lhes disse que não ia aceitar qualquer espécie de emprego porque queria fazer o serviço militar, ficaram convencidos que estava maluco de todo. Ou então que ia ser um vadio a vida inteira, que não iria trabalhar nunca, o que mesmo assim lhes parecia mais provável. Até aí, apesar da corrida constante entre as aulas e os meus diversos pescates, a vida para mim não passara de uma brincadeira. Tinha-me sido tão fácil vencer todos os obstáculos que comecei a considerar-me como um segundo Horatio Alger, o menino prodígio, símbolo, aos meus olhos, do herói que, partindo do nada, vem alcançar tudo. De facto, quando ele filma, por exemplo, como acontece em Meet John Doe, em 1941, quando ele filma personagens que vêm do nada e que de repente se vêem envolvidas em grandes problemas de natureza política e em grandes confrontos sociais, essas personagens, além do mais, à partida, não têm nem armas, nem saber, nem capacidade para lidar com os problemas que lhes surgem pela frente. E, portanto, é essa limitação, digamos assim, que as torna próximas de nós, porque nós sentimos também aquele desamparo. E a partir daí nasce o drama e mais, nasce a possibilidade de superação das condições dramáticas. Daí que eu acho que faz sentido dizer sempre que a força dos filmes de Capra depende também da combinação de elementos de natureza realista, no sentido em que são elementos que têm a ver com a vida comum das pessoas, com elementos que têm a ver com o universo da fábula, no sentido em que ele joga com comportamentos que adquirem um papel exemplar face aos outros, face à comunidade. Mais de 3 anos. 3 anos em que calcorriei o Arizona, o Nevada, a Califórnia, viajando como clandestino em comboios de mercadorias, vendendo fotografias de porta em porta, fazendo batota ao póquer, tocando guitarra. Sempre a correr, sempre de olho alerta, descendo cada vez mais baixo, até dar comigo de novo em São Francisco, tendo como única bagagem uns trocos no bolso, mas com uma oferta que iria resolver todos os meus problemas. Corri ao mês de dezembro de 1921 e tinham acabado de oferecer-me o meu primeiro emprego como engenheiro químico. O chefe de um sindicato de contrabandistas sicilianos de bebidas alcoólicas com sede em Los Angeles descobriram o meu paradeiro e seguiram-me até ao hotel onde alugaram um quarto. Coberto de diamantes da cabeça aos pés, prometeram-me 10 mil dólares e mostrou-me-os, agitando-os bem ali mesmo, debaixo do meu nariz, com a condição de inventar-lhe uma série de alambiques eficazes. O cinema vincula muito esta ideia. A ideia, portanto, que qualquer pessoa, atendendo a certos valores, consegue fazer ouvir a sua voz e que na América não se cala ninguém, não se calam as minorias e qualquer cidadão pode chegar longe se se pautar por determinados valores e, sobretudo, por aqueles valores sagrados defendidos pelo Lincoln no século XIX, portanto, em que, e por aquilo que o Roosevelt reafirmou, os chamados direitos fundamentais, direito de opinião, direito de religião, direito à propriedade, enfim, os direitos fundamentais do homem. Livre expressão, livre pensamento, por aí fora. Boa semana para os excêntricos. De acordo com os astrólogos, as 12 casas do zodíaco estão em posição favorável para sonhadores e aventureiros. Portanto, para os que acreditam nas estrelas, o jogo de palavras é voluntário, as Fireside Productions anunciam que decorrem neste momento obras de beneficiação no velho prédio do ginásio judeu, situado no parque de Golden Gate, com o fim de o reconverter num estúdio de cinema. Sonhadores, consultem os vossos horóscopos. Estúdio de cinema. Mas que diabo podia eu fazer num estúdio de cinema? Aliás, vendo bem, que diabo podia eu fazer neste momento, fosse onde fosse? Seja como for, é impossível que tudo isto não tenha um significado qualquer. O que é que tenho a perder? Vou entrar no jogo. Nos dias em que andava de porta em porta a vender livros, fotografias, mas também alguns produtos duvidosos, aprender um truque. Fazer com que o potencial comprador se sentisse inferiorizado, destituído de qualquer coisa. Capra é um otimista, de facto. É um cineasta otimista. Por exemplo, ao contrário de um Ford, que foi durante muito tempo um cineasta de facto otimista e épico e que acabou a sua obra com filmes como Shine Autumn ou As Sete Mulheres, que são filmes de um profundo desencanto moral. Capra não, foi até final um profundo otimista no sentido em que ele é alguém que acredita nas capacidades do indivíduo face às limitações do próprio sistema. Nesse sentido, ele não filma uma oposição absoluta entre o indivíduo e o sistema, isto é, não se trata de escolher um contra o outro, trata-se sim de defender a ideia, insisto, positiva, de que a lógica de funcionamento da democracia fará com que as virtudes do indivíduo, de algum modo, contaminem o sistema em que as pessoas vivem. Esta noção é tanto mais forte quanto a sua herança narrativa e moral passou para além dele. Passou de forma, digamos assim, corrigida pela própria história. Porque podemos dizer que o cinema de Capra está na raiz de uma outra tradição que vem depois dele, que é a chamada tradição liberal dos cineastas que começam, sobretudo nos anos 50, de alguns cineastas que começam nos anos 50 e que se afirmam ao longo dos anos 60 no cinema americano. E só para citar um que é muito conhecido do grande público, Sidney Pollack, que em 1985 se tornou muito popular com a vitória do África Minha nos Oscars. De facto, era um cineasta que, desde o princípio dos anos 60, se vinha afirmando como alguém que filmava justamente histórias de confronto entre o indivíduo e o sistema, se calhar com um grau de pessimismo claramente maior do que o de Frank Capra. Isto porque importa dizer, para não colocarmos estas coisas no abstrato, que o otimismo, o lado positivo da obra de Capra, vem também de um contexto muito preciso, que é o boom do pós-guerra. Vivi à altura numa santa ignorância daquilo que mais tarde havia de aprender à minha custa, que a produção, distribuição e exibição cinematográficas eram não só uma arte, mas também uma indústria em que estão em causa muitos bilhões de dólares. A quinta indústria mais importante do país. Que um único filme pode custar vários milhões, e que aquilo que se espera de um cineasta se inspira nas leis do mercado, tão velhas como o mundo. Ou o lucro é superior aos gastos, ou então, rua. Foi precisamente por se investirem bilhões de dólares na produção e exibição que esta nova arte se transformou no mais peculiar de todos os grandes negócios. Os banqueiros e os industriais matavam a cabeça tentando encontrar réplicas exatas de fórmulas de grande sucesso, procurando trazer um pouco de ordem àquele caos. Nunca o conseguiram e nunca o hão de conseguir. O cinema é uma insolúvel dicotomia de indústria e arte, acabando por ser a arte, a longo prazo, o elemento onde mais seguramente se pode apostar. A maior parte das vezes são os criadores, os artistas da escola Um Só Homem, Um Só Filme, aqueles que lutam para que a qualidade vença, que acabam por derrotar os produtores que defendem a vertente industrial do cinema. Concebido e amadurecido numa minúscula sala de montagem bem longe de Hollywood, esse lema tão simples, Um Só Homem, Um Só Filme, que os mais importantes cineastas desde Griffith assumiram como credo, transformou-se para mim numa ideia fixa, numa profissão de fé. Nunca o esqueci, nunca abdiquei dele nos 40 anos da minha vida que passei a realizar filmes. O Capra é o homem que vai pôr em cinema a luta por estes ideais. Isso manifesta-se já nos primeiros filmes que lhe dão um grande êxito em 1933, Lady Faraday, o filme, aliás, que ele depois mais tarde veio fazer um remake, que é o último filme dele, e que é exatamente uma mulher, uma pessoa que não tem muito dinheiro e consegue atingir, mediante uma determinada luta, uma posição fundamental da sociedade. E vai, sobretudo, desenvolver-se numa trilogia no final dos anos 30, em 36, Doido com Juízo, Mr. Tit Goes to Town, que se chamou em português Doido com Juízo, e o Can Take It With You, Não Levarás Contigo, em 38, e em 39, Mr. Smith Goes to Washington, que se chamou em português Peço a Palavra. E nesses três filmes, com dois deles com o ator arquétipo de Hollywood dessa altura, James Stewart, os dois últimos, e o outro com Gary Cooper, temos esse grande herói nobre, idealista, que, chegado a uma determinada posição, é capaz de combater toda a corrupção, todas as tentativas para o calar, na defesa de uma causa justa. Hollywood, por fim. Centro Universal do Glamour, Cidade das Estrelas. Chaplin, Pickford, Fairbanks, Talmadge, Tidabara, Valentino. Sim, mas apesar de tudo, local ainda tão fora do meu alcance quanto a Barbary Coast para os meninos bem de Pasadena. Renegar aos louros académicos que a universidade me prometia e sentia-me tão feliz com isso que me pus a assobiar e a marcar o ritmo de uma melodia em voga, batendo com as mãos no volante. Tinha razões para estar vaidoso. Os últimos 3 meses em São Francisco tinham sido repletos de coisas fantásticas. Ele, por um lado, faz filmes durante a guerra que são filmes de exaltação dos valores democráticos, portanto, pela positiva, como Hollywood fez muitos. E depois da guerra, é alguém que, em termos cinematográficos e até ideológicos, se integra nessa vontade de construir um novo mundo, de facto, capaz de, primeiro, lidar com as feridas da guerra e depois superá-las. À medida que na Colômbia a desordem e a confusão avançavam a sua irreversível marcha, decrescia na proporção inversa o espaço disponível nos gabinetes de trabalho. Com tão pouco espaço para circular, o ar que neles pairava, estagnado, atingira o ponto crítico em que respirá-lo era praticamente impossível. Com a despreocupada inconsciência de um grupo de crianças que se entretém a empilhar caixas de charutos das mais diversas formas e feitios, chegaram um dia aos construtores endinheirados que, leva após leva, foram modificando a fisionomia daquilo que ali inicialmente encontraram. Cerca de uma dúzia de cabanas dispostas em forma de quadrado em redor de um pátio interior. Violentadas por sucessivos acréscimos, as quatro faces do quadrado eram agora reflexo do crescimento caótico que lhes fora imposto. Duas delas tinham 3 andares, a terceira, 2, a quarta, apenas 1 andar e meio. Atravessando todo este labirinto, os corredores estreitos como túneis subiam e desciam ao sabor do piso desigual, de vez em quando semeados de minúsculas reentrâncias pomposamente chamadas gabinetes. Trespassando a fragilidade das paredes, os canos da água, do gás e do aquecimento espreitavam um pouco por todo o lado. Doido com Juízo, por exemplo, é a história do homem, um homem pobre, que trabalhava no campo rural, a quem sai de repente porque o tio longínquo lhe deixa uma colossal fortuna, e portanto ele chega a Washington e é tratado ao princípio como um pacóvio, que ficou milionário e que toda a gente vai gozar. e ele vai mostrar que quer aplicar bem esse dinheiro, quer aplicar esse dinheiro a proteger os pobres, não é nenhum parvo e que, portanto, com isto enfrenta uma quantidade de gente que quer utilizar o dinheiro dele para outros fins, que o quer utilizar politicamente, etc. Mantendo, portanto, toda a sua retidão de princípios e que dá ao Gary Cooper um dos seus papéis mais emblemáticos. O cinema foi uma das últimas indústrias americanas a sentir os efeitos da Grande Depressão. Os filmes eram o divertimento mais barato e, para muitos, a única forma de distração. Para os inúmeros desempregados que calcorreavam as ruas transidos de frio, as salas de cinema eram, além do mais, o único sítio minimamente confortável onde, por tuta e meia, podiam aquecer o corpo e descansar os pés. E apesar do martírio que devia ser dormir numa cadeira de um cinema barato, as salas de sessões contínuas estavam sempre cheias de gente que não tinha outro sítio onde passar a noite. Em 1932, muita gente havia que já nem meios tinha para pagar esse divertimento que era o cinema, quanto mais o conforto da sala. As bichas para as bilheteiras foram substituídas por um bocado de pão. A chamada época de ouro da extravagância transformava-se pouco a pouco num período cinzento que rapidamente se aproximava do mais fúnebre negro. Duas das mais importantes companhias de produção, a Paramount e a Fox, foram obrigadas a declarar falência. Outras cortavam nos gastos, eliminavam serviços supérfluos, despediam trabalhadores. E o aviso de despedimento vinha sempre acompanhado da mesma supérflua justificação. Como deve saber, o país atravessa uma depressão económica. Se realmente ele criou uma matriz de cinema, essa matriz tinha a ver com um contexto histórico muito preciso e digamos que ele, como outros cineastas, depois do fim da guerra, tiveram que se confrontar com o próprio facto de estarem a fazer um modelo de cinema que já não tinha a mesma motivação histórica. Nessa medida, não é por acaso que, de facto, os títulos mais fulgurantes da obra dele estão durante a guerra, e vale a pena dizer, para não tomarmos isto como uma exceção, que o período da guerra, estamos a falar da Segunda Guerra Mundial, o período da Segunda Guerra Mundial foi realmente, no interior da produção de Hollywood, um período absolutamente frondoso em termos de quantidade e de qualidade, porque, primeiro, é o período em que o sistema de estúdios, na sua dimensão clássica, se consolida em absoluto. Estavam já superados os sobressaltos resultantes da integração do som, que começa no princípio da década de 30. O cinema tinha resolvido os problemas técnicos de integração do som, os problemas narrativos, e digamos que Hollywood está, de facto, organizada como uma gigantesca fábrica de géneros. A comédia, o western, o filme negro, o musical, todos esses géneros correspondiam a matrizes muito, muito trabalhadas e cada vez mais sofisticadas. E, por outro lado, é um momento em que Hollywood também, por razões históricas, recebe, integra muitos valores que vêm do exterior, nomeadamente da Europa. Isto é, quando nós falamos em cineastas como Alfred Hitchcock, como Fritz Lang, como Otto Preminger, convém lembrar que, se hoje os recordamos como grandes cineastas americanos, de facto, eles são europeus que emigram para os Estados Unidos por causa da guerra e que vão enriquecer a máquina de Hollywood com os seus contributos técnicos, artísticos, até éticos. E Capra, sendo um genuíno americano, foi alguém que trabalhou nesse contexto, que foi, de facto, um contexto absolutamente frondoso em termos de criatividade. Com uma só frase, Irving Berlin soube, melhor que ninguém, resumir todo um conceito. Nada há que possa comparar-se ao mundo do espetáculo. Mas tivesse ele trabalhado na Colômbia no ano de 1934, poderia sentir-se tentado a acrescentar mais umas palavras, exceto o mundo do cinema. Pouco tempo antes de ter feito publicamente a triste figura que fiz, quase atirando toda a gente ao chão no momento em que Will Rogers gritara "Vem cá buscá-lo, Frank", estreara-se outro filme meu no Radio City Music Hall. A estreia fora discreta, sem grandes alardes, já que os alardes guardavam-os a Colômbia para os delírios febris da Oscarita Aguda, que atacava tudo e todos por altura da entrega das estatuetas. Tão discreta fora a estreia que o filme não teve sequer direito à usual segunda semana de exibição no Music Hall. Mau presságio para negócios futuros. Sentindo-me, embora ligeiramente decepcionado, o facto não me causou qualquer surpresa. pouco tempo antes do meu, dois outros filmes sobre viagens de autocarro tinham tentado escapar às grandes linhas das tendências que vigoravam em Hollywood, e o resultado nas bilheteiras fora para ambos desastroso. No Mr. Smith Goes to Washington, essa palavra é exatamente o homem que é eleito deputado com uma certa aldrabice para, no Parlamento, defender os interesses bastante obscuros. E quando ele descobre para que é que o querem utilizar, resolve enfrentar o Parlamento todo e defender a causa justa. Os outros todos aliam-se contra ele e ele, baseando-se numa série de mecanismos parlamentares, consegue fazer vencer o seu ponto de vista contra, enfrentando todos os poderosos. E, portanto, usando a sua liberdade de palavra, ou peça a palavra, até ao fim e acaba por ganhar. Portanto, sempre a ideia, um só justo, no meio de uma multidão de injustos, consegue na América fazer triunfar e a verdade vem sempre ao de cima. E, portanto, acaba por ter razão e de ser reconhecida a razão. Mergulhar num filme até à raiz, descobrir qual foi a sua origem, uma peça, um livro, a Bíblia, um romance, uma notícia de jornal, um sonho, uma discussão entre um casal, é uma coisa fascinante. Toda a história daquele que, na minha opinião, é o meu melhor filme, foi inspirada por um cartão de boas festas. Outra coisa não menos fascinante é recordar como é que um determinado facto nos chamou a atenção e nos deu uma ideia, como aquela que tive, por exemplo, para a história do filme que fiz a seguir a Mr. Deeds. Pouco antes de começar a rodagem de Mr. Deeds, Harry Cohn convidou um grupo de pessoas do estúdio a assistir a um desafio de futebol americano entre as equipas do Stanford e do USC em Palo Alto. Estava eu a passar uma vista de olhos pelo quiosque de revistas da estação, a ver se descobri alguma coisa para ler no comboio, quando deparei com um livro a que Alexander Wolcott teceram os maiores elogios no seu programa de rádio. Chamava-se o livro Lost Horizon e era seu autor, o inglês James Hilton. Li-o, ou antes, não me limitei a lê-lo. Sonhei com ele a noite inteira. Fiquei particularmente impressionado por uma sequência entre Robert Conway, o ministro inglês dos Negócios Estrangeiros, que fora raptado, e o Grande Lama de Shangri-La, um inacessível mosteiro lamaico situado no Tibete, onde pessoas de várias origens viviam até uma idade inconcebível. O Grande Lama tinha 200 anos e sonhavam o impossível sonho. Nessa fascinante sequência, o Grande Lama explicava o sonho e o objetivo de Shangri-La e por que razão Conway, pela sua sensibilidade e brilhante intelecto, fora especialmente escolhido e raptado ao mundo em que vivia para suceder ao Grande Lama, prestes a morrer, e transformar o sonho em realidade. Na opinião do Grande Lama, era evidente, em todos os países do mundo, uma força cada vez maior, um nítido progresso, não em sensatez e sabedoria, mas na ânsia pelas mais vulgares paixões, no desejo de destruir. Observava como se multiplicavam as capacidades tecnológicas desses países, até chegarem ao ponto em que um só homem conseguia, com o poder de uma única arma sofisticada, enfrentar, em pé de igualdade, um exército inteiro. Previa para breve o dia em que o homem, de tal modo ufano e confiante na perfeição da técnica de homicídio que desenvolvera, devastaria com tal furor o mundo inteiro que a humanidade se arriscava a perder tudo aquilo que tinha de mais precioso. Todos os livros, todos os tesouros, estavam assim condenados à destruição. Antecipando-se ao Holocausto, Shangri-La começara a reunir e a preservar, dois séculos atrás, todos os tesouros que a mente e a sabedoria humanas tinham desde sempre produzido. Tu, meu filho, diz o Grande Lama ao inglês estupefacto, tu sobreviverás ao Holocausto. Conservarás o perfume da história e aperfeiçoá-lo-ás, acrescentando-lhe o contributo pessoal que a tua mente te ditar. Receberás de bom grado o viajante desconhecido e cansado do mundo e ensinar-lhe-ás a regra da sabedoria que vem com a idade. E quando os sobreviventes, cansados, confusos, totalmente impotentes, começarem a procurar conforto e compreensão, é aqui que virão encontrá-los. Aqui, entre os braços acolhedores de Shangri-La. Talvez que ele tenha sido, e o desencanto dele parece exprimir isso, tenha sido um dos que sofreu mais com o facto de repente, o modelo de cinema que ele tinha inventado, entre aspas, já não ter a mesma motivação histórica depois da guerra. De qualquer modo, independentemente de podermos dizer que depois da guerra a sua obra será talvez mais irregular, é alguém que permanece hoje em dia como uma daquelas referências modulares da história do cinema americano, como quando se fala num Picasso como nome essencial para a pintura moderna, é preciso falar num Capra para perceber uma série de lógicas na evolução do cinema americano. Porque tudo na vida pode ser um filme, tudo na vida pode ser como no cinema.